Olá, irmãos. Nós estamos, eu e a Mayara, vamos gravar esse vídeo para falar sobre nossas experiências com resgates. Eu queria trazer porque todos sabem que aqui no trabalho espiritual eu sempre coloco que eu venho de religião que hoje se chama evangélica, porque eles adotaram esse termo evangélico. Como eu já disse, na minha época de criança, de adolescente, nós éramos chamados de protestantes. Desculpe, a minha voz está mudando, eu acho que tem alguém aqui comigo, já mudou de novo. Alguém encostou aqui. Então, aí eu venho de religião. Eu até conto que eu saía de casa com a minha mãe para ir para a igreja, e quando a gente passava pelas ruas, a gente escutava assim: lá vai os crentes, lá vai os crentes. Então, essa foi a minha vida. E nós éramos chamados de protestantes. Depois, não sei como ou por que mudou o termo para evangélico. E hoje ninguém mais fala protestante, só fala evangélico. E a minha caminhada dentro desse trabalho universalista começou alguns anos atrás, mas nós não fazíamos esses resgates que estão sendo feitos de um tempo. Acho que esses resgates mais longos, grandes assim, estão sendo feitos, acho que a partir de uns 5 anos para cá, né? Porque antes até fazia, mas era pouquinho e a gente não tinha muita experiência. Porque nós ficamos aprendendo com a espiritualidade, eles nos ensinavam tudo. Nós caminhávamos devagar. E no início, os resgates eram feitos através da Sabrina, e também tinha uma outra irmã que participava do trabalho conosco no início, que era a Solange, e muitos dos resgates também eram feitos pela Solange. A Sabrina, ela está reclusa por necessidade, e o Pedro está passando por esses processos espirituais, e eles começaram a fazer os resgates através de mim. Eu gostaria de trazer essa experiência, porque eu não fazia resgates. Eu até achava que eu nunca iria incorporar, sabe? Porque eu dizia assim: eu não sinto nada, mas eu não tinha essa noção. E de uns tempos para cá, eles têm alguns espíritos que canalizam comigo e falam. Nem, às vezes a gente não grava, mas no, nas nossas reuniões, e às vezes com o Pedro orando, com a Sabrina, vem algum mentor, canaliza e passa. Então, para mim, está sendo uma experiência nova e recente, que eu não tinha antes. Mas uma visão que eu tinha, mesmo quando eu frequentava a igreja, e não abandonei, porque eu acredito que esse trabalho universalista, tendo várias pessoas de todas as religiões, e vendo como é que eu venho dessa religião, eu sei como os irmãos se sentem, eu sei como eles pensam, porque eu participava. E eu acho importante continuar mantendo a minha posição, falando desta religião, porque eu quero alcançar meus irmãos para que eles entendam qual é a minha visão de espiritualidade. Porque eu negar a minha origem, a origem onde eu fui inserida, que é da minha família, é uma religião que a família vem já, meu avô, minha mãe, minhas tias, meus primos. E é como quem vem no catolicismo, quem vem no espiritismo, que muitas das vezes vem famílias inteiras. Então, eu acho importante trazer a minha experiência para que muitos irmãos possam despertar assim como muitos estão despertando, acho que pode se despertar mais. E eu gosto de trazer isso, porque acho importante que tenha. Seria muito egoísmo da minha parte dizer assim, não, eu sou universalista e não... Tem mais alguém comigo, porque tudo já está mudando. E não tem que falar a respeito da religião que eu vim. Não, tem que falar assim, porque meus irmãos precisam saber qual é a minha experiência. Meus irmãos precisam entender o que eu sinto hoje dentro de um trabalho universalista. Essa experiência de fazer os resgates está sendo muito importante para mim, porque eu sempre tive uma visão de ajuda, de ajudar. Eu sempre me preocupei muito com as outras pessoas, eu sempre tive essa visão de ajuda. Eu, quando adolescente, eu gostava de visitar o hospital. Eu ia nos hospitais para fazer visita, orar com os doentes. E eu era uma garota nova, eu era adolescente, meus 14 anos. Naquela época não havia esse bloqueio que tem hoje, que hoje você tem que fazer o curso de... me fugiu o nome agora, mas fazer um curso... Oi? Não. É um outro curso de capelania. Você tem que fazer um curso de capelania, se credenciar, ir no hospital, se credenciar para visitar os doentes. Mas, na minha época de adolescente, não precisava disso. E eu era adolescente, eu, ao invés de ir para um clube ou ia para um domingo, então, eu ia tarde, eu ia para os hospitais visitar, orar com os doentes. Eu achava isso é uma caridade, eu gostava de fazer. E eu só parei de fazer muitas coisas depois que eu casei, eu tive dificuldades, não pude mais. A vida não me permitiu, pelo contexto de vida, não me permitiu continuar fazendo. E uma das coisas que eu sempre pedi ao pai, que eu pudesse ser útil, não importava de que forma, e eu pedia, pai, eu quero ser útil para meus irmãos. Não adianta estar aqui, passar por essa terra e não poder ajudar ninguém. E uma das coisas que Deus me falava era assim, filha, você faz a minha obra. E eu dizia assim, pai, eu estou parada, eu não faço tua obra, eu só estou vivendo a minha vida. E o pai dizia assim para mim, você que pensa que não faz a minha obra, você está fazendo a minha obra. E quando a gente começou com esse trabalho, isso me deixou muito feliz, porque é um trabalho que eu estou podendo ser útil. E isso está me deixando feliz de ser útil ao meu irmão. Eu faço isso com muito amor e carinho. E quando começou agora esse resgate através de mim, que eu tive a primeira experiência para mim foi... o Pedro até se preocupou, que me achou que eu estava descontrolada, mas... É porque sabe que a gente sentia a dor do irmão? Eu sentia a dor do irmão. E depois eu lembrei que eu tenho de sentir a dor do irmão. Porque eu me lembro que quando eu ia em culto, uma vez eu fui num culto na casa de uma irmã. E a pastora que estava pregando, fazendo o trabalho, eu olhava para ela, eu começava a chorar. Aí minha cunhada chegou para mim, o que você está chorando? Eu falei, eu estou sentindo a dor dela, a fome dela, fome. E eu chorava, porque eu sentia a fome dela, gente. Meu estômago doía, eu sentia a fome da minha irmã. E eu me lembro que nesse dia, eu fui lá nesse local, eu peguei, o meu marido botou um dinheiro assim na estante, e eu peguei aquele dinheiro que tinha colocado na estante, enfiei no bolso e fui lá para esse local. Quando chegou lá, eu meti a mão no bolso, peguei aquele dinheiro, entreguei na mão da minha cunhada e disse assim, leva essa irmã e faz compras para ela. A minha cunhada foi pegando, isso já tem, sei lá, tem uns 15 anos, isso, tem uns 15 anos. Ela foi contando, foi passando assim, 50, 50, eu acho que tinha uns R$ 250, uns 15 anos atrás. E ela levou essa irmã para fazer compras. Eu sentia a dor dela. Eu sentia. O estômago me doía. Então, eu sinto a dor do meu irmão. Eu sinto. E isso, muitas das vezes, eu choro. Eu choro muito, porque, às vezes, eu olho para o irmão e eu sinto a dor do irmão. E nesse resgate, eu comecei a sentir a dor dos meus irmãos que estão lá. Eu sinto a dor deles. E isso, no início, eu não estava sabendo lidar com essa dor que eu estava sentindo. E, para mim, estava sendo uma experiência nova, porque isso nunca tinha sido feito através de mim. E eu nunca pensei que eu realizaria este trabalho. Na minha mente, eu estaria visitando hospitais e orando pelos doentes. E, na segunda experiência, senti a dor dos irmãos. Então, teve um mentor que pediu que eu controlasse as minhas emoções para eu poder ajudar mais. E eu comecei a trabalhar no controle das minhas emoções, trabalhar o controle. E todo o trabalho espiritual, eu me preparo antes para esse momento. Eu tenho só trabalhado na parte da manhã. Eu não tenho trabalhado à tarde. O máximo que eu atendo chega até 2 horas. Não atendo mais que 2 horas no consultório. Só tenho trabalhado até, no máximo, 2 horas. E reservei a parte da tarde para fazer um preparo para o resgate dos irmãos. É fazer um preparo, que eu digo assim, um preparo através das orações, através da meditação, procurar controlar minhas emoções, procurar o equilíbrio. Então, eu tenho feito esse trabalho. E eu tenho visto o resultado nos resgates que estão sendo feitos, que estão sendo mais produtivos. Eu vejo que cada vez aumenta um pouco mais pelo esforço de controlar minhas emoções, tem aumentado um pouco mais. E eu trago essa mensagem porque eu sei que tem irmãos que são evangélicos que assistem esse trabalho. Eu sei que eles não compreendem. Tem muitos irmãos que provavelmente eu deduzo por eu ter participado tantos anos dessa mesma religião e continuo nela, eles oram, eles estão orando por mim, orando, achando que eu estou desviada do caminho, achando que eu estou servindo a Satanás, achando que o desvio é que eu me perdi, mas não. Eu nunca estive tão próxima de Deus como estou hoje. Nunca fui tão útil para Deus como estou sendo agora. Eu digo nesta encarnação, porque as outras eu não lembro, mas nesta, eu estou sendo muito útil para o Pai. E eu fico feliz por ser útil para o Pai. Porque eu senti a dor dos meus irmãos e sei o quanto eles precisam de nós. O quanto eles precisam que a gente tenha essa determinação em ajudá-lo. É como eu falei com o Pedro. Pedro, eu não estou preocupada eu vou evoluir? Vou, eu sei que eu vou. Mas eu estou mais preocupada que meus irmãos consigam evoluir, porque tirar eles de lá é evolução. Tirar de onde eles estão é uma evolução. Chegar aonde eles vão chegar, mesmo que sejam levados para outro orbe, é evolução. Então, eu fico feliz que meus irmãos estão evoluindo. E eu deixo essa mensagem para que pensem. Eu não estou desviada dos caminhos do Pai. Nunca estive tão ligada a Ele em toda a minha vida, nesta encarnação. Eu estou vivendo um momento sublime, que eu estou me sentindo útil para o Pai. Estou resgatando irmãos que, dentro da religião que eu fui criada, a gente nem sabe que existe. A gente nem tem ideia de como esses irmãos foram para lá. E nem por que estão lá. E muitos dos irmãos que estão lá são evangélicos, foram para lá. Então, eu quero deixar essa mensagem e pedir aos irmãos, não orem achar que eu estou perdida, não. Orem para que Deus esteja mais integrado a mim. Orem para que Deus esteja mais ligado a mim. Não peça a Deus para me tirar desse caminho achando que eu estou perdida, não. Peça a Deus para me iluminar mais. Peça a Deus para me fortalecer mais. Peça a Deus para me tornar um instrumento mais útil. Que eu possa melhorar a minha reforma íntima e me tornar mais útil. Então, peça isto, que vocês vão estar me ajudando. É essa a mensagem que eu deixo. E agora deixar a nossa irmãzinha falar um pouquinho dela também. Tá? É, a mim. Acho que não está. Aqui. A minha experiência é bastante diferente da dona Sônia. Eu não fui criada num meio religioso. Mas eu sempre pensei que seria inútil eu ter nascido somente para nascer, crescer, me reproduzir e morrer. Isso não faz sentido. E eu fui buscando, eu li alguns livros, a partir dos meus 12 para 13 anos, eu li alguns livros espíritas, eu li livros de autoajuda, eu li outros livros religiosos, eu li livros de mecânica quântica. E a minha mediunidade acabou despertando de 13 para 14 anos. Eu comecei a ter uma certa vidência. Foi quando eu comecei a acreditar que existia algo além do material, porque antes eu não acreditava em muitas coisas. Eu acreditava numa criação, mas não de uma forma religiosa. E eu acabei parando numa casa espírita, no qual eu me identifiquei mais do que outros lugares que eu frequentei. Eu cheguei aí a igrejas evangélicas, igrejas católicas, frequentei o budismo, li o Alcorão, li Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Eu escuto mantras indianos até hoje. Então, eu sempre fui bastante universalista. Embora eu sempre me identifiquei bastante com o espiritismo, eu digo espiritismo raiz, referente a Kardec, aquela doutrina da FEB, né, Federação Espírita, mas eu sempre gostei também do trabalho da Umbanda. Não conheço muito bem o trabalho do Candomblé, porque não entrei muito em contato, então eu não tenho muito o que falar. E os resgates no espiritismo, na maior parte das casas espíritas, são bem diferentes do que ocorre aqui. Geralmente vêm irmãos encarnados para serem assistidos, tem um médium de psicofonia que fica sentado, geralmente colocam a mão no ombro desse médium de psicofonia e incorpora aquele suposto obsessor que acompanha ele. E tem sempre um irmão que doutrina aquele espírito. Esse irmão ele necessita ter uma postura muito elevada, porque senão o espírito não aceita aquela conversa, aquela tentativa de doutrinar, de encaminhar. Mas quando incorpora um preto velho, um Exu, muitas casas não aceitam. Quando vem um espírito sofredor ou um extraterrestre, não aceitam. Quando vem um trabalho diferente daquilo que está escrito na doutrina espírita, não aceitam. E eu acredito que todos devem ser atendidos, independente de onde vem, e nenhuma doutrina que a gente aprenda, nem algo que seja novo hoje, está passível de ser a verdade completa. Eu acredito que sempre tem mais verdades, que nenhum encarnado aqui na Terra sabe o suficiente. porque nós estamos num planeta prisão. A gente, talvez o encarnado ou o espírito mais evoluído que já tem encarnado aqui, eu acredito que eles também não saibam de tudo. Porque existem trilhões de galáxias no universo, inúmeros planetas, como nós saberíamos tudo? Então nós temos muita resistência ao novo, nós temos muita resistência àquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente nunca viu, aquilo que não está ainda dentro de nós. E eu sempre busquei ser contribuição para o todo. Alguns chamam de o incriado, outros chamam de Alá, outros chamam de Deus, eu chamo de o todo. Eu sempre pedi para ser contribuição. Eu cheguei a essa casa há pouco tempo, eu conheci em fevereiro. Fui chamada para ser médium aqui, eu sou muito grata por isso, porque eu estou me sentindo preenchida hoje, eu estou me sentindo útil. Eu estava me sentindo como a dona Sônia falou, eu não estou fazendo o suficiente, eu acho que eu posso fazer mais, e eu peço todo dia a Deus para ser contribuição. Aonde for preciso, aonde eu me encaixe melhor, aonde seja perfeito para mim trabalhar, porque nem todo, às vezes aqui precisa mais do que aqui, mas aqui eu sou mais ideal do que aqui, então eu não me importo muito com o que Deus vai destinar para mim, se eu for contribuição para o todo. E esses resgates estão sendo muito importante, é uma forma que eu nunca vi também em nenhuma outra casa espírita, da forma que está acontecendo aqui. São milhões de irmãos que estão sendo resgatados, provavelmente vão para outros orbes. Isso também é uma misericórdia do todo, não é castigo. Eles vão para um local onde a vibração deles combine para eles recomeçarem, ter oportunidade. Então, não vejam isso como castigo. A evolução nunca maltrata ninguém. E eu acho que é isso daí que é a minha experiência. Para complementar o que a irmã falou aqui, eu ri esses dias, porque eu não sei se foi o Pedro que falou, não sei se foi o Pedro que recebeu, que, gente, esses irmãozinhos estão sendo resgatados, esses ovoides, então faz o choque anímico, eles passam pelo meu útero. Diz que no plano espiritual eles estão me chamando de mamãe. Aí o Pedro falou assim, você está cheio de filho. Lá eles estão chamando tudo de você de mamãe, você está cheio de filho lá. Então, isso me deixou muito feliz, saber o quanto a gente está contribuindo. Ainda mais que, como os mentores falam, que eu sempre fui mãe a minha vida inteira, porque eu fui mãe de irmão, fui mãe de filho, de irmão. Todos sabem que Sabina não é minha filha, é minha irmã, eu criei como filha. Aí eu fui buscar ela pequenininha, criei ela como uma filha, e é até interessante que a gente tem experiências bonitas, porque ela sempre me chamou de mãe. E eu até no outro dia estava contando as experiências com ela. Um dia ela chegou, tadinha, para mim, porque quando meu pai faleceu, ela estava, acho que com uns 6, 7 anos de idade, quando meu pai faleceu. Então, ela conheceu o meu pai, né? Conheceu o nosso pai. Aí um dia ela chegou para mim muito curiosa, porque ela não sabia resolver a questão. Aí chegou, mãe, que é essa? Por que que você é minha mãe e teu pai é meu pai? Porque a fulana, o pai da fulana não é o pai da mãe. E como é que eu ia explicar para ela que o meu pai, que era pai dela, que a mãe, ela pequenininha, como é que ela ia entender que minha mãe tinha falecido? E uma vez, alguém disse para ela que a mãe dela faleceu. Ela chegou em casa chorando, desesperada, e chegou, mentira, da fulana, disse que você morreu, você não morreu nada, você está aqui. Então, são experiências que eu tive com ela, e era assim, hoje ela já está com, Sabrina já está com 40, vai fazer 43 anos agora, ela me chama de mãe até hoje, Aí ela disse assim, a minha irmã. Quando chega alguém perto, ela falou, mãe. E ficou mãe. Então, eu sei que eu sou mãe de muitos. Graças a Deus que a gente pode ser cuidadora. Graças a Deus. Então, eu deixo essa mensagem para todos. Que Deus nos abençoe.